nunca decís qualquer de olhar parado, de camperear pra sempre tudo na alma. Um mate depois do outro, um naco de fumo e uma gaitita negra chamamecera. Um pingo manso de rédea, louco de bueno, e um cusco de boca aberta, mordendo a cola. O rádio floreando lindo, bem correntino, e o verso numa entaipada junto à mangueira. Que venga, quando um sinuelo de gado, um chucro de sal rodeio, quando um cavalo procura o passo mascando o freio, quando o destino presa aos estribos deita o cabelo. E atracando mas picando o chapéu, e atira o sovel nas aspas do touro, sentando o lombilho que a vida toreia aos poucos. E atracando mas picando o chapéu, e atira o sovel nas aspas do touro, sentando o lombilho que a vida toreia aos poucos. De rédea, louco de bueno, e um cusco de boca aberta, mordendo a cola. O rádio floreando lindo, bem correntino, e o verso numa entaipada junto à mangueira. Que venga, quando um sinuelo de gado, um chucro de sal rodeio, quando um cavalo procura o passo mascando o freio, quando o destino presa aos estribos deita o cabelo. Que venga, quando um sinuelo de gado, um chucro deixa o rodeio, quando um cavalo procura o passo mascando o freio, quando o destino presa aos estribos deita o cabelo. Chapéu, e atira o sovel nas aspas do touro, sentando o lombilho que a vida toreia aos poucos. E atracando mas fincando o chapéu, e atira o sovel nas aspas do touro, sentando o lombilho que a vida toreia aos poucos. E atracando mas fincando o chapéu, e atira o sovel nas aspas do touro, sentando o lombilho que a vida toreia.